Salvador, eu vou 1-2, Santana. Prossiga na escuta. É para Recife, qual a subida aprovada, por gentileza? Fuca. Fuca, Aru. Obrigado. Quando o estiver encerrado, o técnico do lugar. Sim. Salvador, voo 271. Na escuta. Tem nossa autorização para Recife. Afirmo, tá pronto? Cópia 390. Positivo, estamos prontos, estamos com informação Delta. Recife 390, volta via pelo 58, é coluna 0 para a esquerda, subida Pucajão, transição Caju. 5131 no transponder, controle da PL 1935. Estamos autorizados de Salvador para Recife, nível de voo é o 390, aerovia pelo 58. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, após Puca e Jambo, Jambo, Caju. Aciona 5-1-3-1, 19-3-5 é o controle. Voo 1-2-7-1. 0-3, chama o controle para o push para lá. Chamará a 1-2-7-1. Salvador, voo 271, oferecida para o Chibank acionamento, posição 03. Aprovado, tem taxa. Autorizado para o Chibank acionamento, chamará para o táxi, voo 271. do táxi Gol 271 com 88 a bordo, 3 horas e 26 de autonomia alterna Salvador. India Alpha, reporte pronto, ponto de espera, ajustado 1012. India Alpha, ponto de espera, 1012, Gol 271. Salvador, Gol 271, na próxima ponte espera no zero, pronto para a decolagem. Pista livre, autorizada, linha decolada no zero, vento calmo. Vem decola no zero, vento calmo, Gol 271.